no ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um Inominata 616, um Inominata natalino, já que a gente tá aproveitando aqui a chegada, né, do especial de festas. Vale ressaltar, tava todo mundo procurando saber como é que iam traduzir o Holiday Special, né, porque já foi lançado praticamente um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, já que é o primeiro dia que se comemora o final de ano lá americano, né. Aí depois demora mais um mês pra vir Natal, final de ano. E aí estamos com um especial de festas dos Guardiões da Galáxia. Algo que, pelo visto, já estava sendo planejado lá desde o volume 2 de Guardiões da Galáxia, né? E aqui estamos com Rafael Felga, se apresente. Olá, olá, pessoal, e boas festas. Aqui é o Paulo, e dessa vez colocaram Vin Diesel com a fantasia de Groot. Mas era puro CGI aí, viu? Já adianto. Olha. No meu canal pessoal, era o cara com a fantasia de camelô do grupo. Pra ver como tava bem feito, né? Se passou como um efeito prático, né? E aí, nosso mais novo integrante aí já meio que marcando presença já seguida aqui no podcast do Inominata 616, João. E aí, galera, aqui é o João. E nada como ganhar bacon de Natal. Provavelmente você que está nos ouvindo aí, certamente já deve ter, eu espero que sim, né? Se não, pause esse Nominata 616, vá assistir, né? Na Disney Plus. E aí, realmente, volte aqui para ouvir a gente discutindo sobre esse especial de festas, né? A gente tá comentando um pouquinho mais cedo do Natal, né? Acho que o Disney resolveu adiantar aqui, digamos assim, o calendário dele, né? Para aproveitar bastante esse lançamento. Eu achei até que ia demorar, porque praticamente foi filmado o volume 3 e o especial de Natal no começo desse ano, né? Então, assim, pra ver como o James Gunn tem sido eficiente aí pra entregar o material. Entregando um material de qualidade, né? Eu acho que não houve nenhuma reclamação até então, pelo menos, de gente questionando os efeitos especiais ou a edição e por aí vai. Eu acho que dos projetos da Marvel Studios dessa fase 4, os dois Marvel Specials são os que estão sendo mais elogiados, né? Esse um pouco mais, porque tem aquela nostalgia já da galera já esperando há muito tempo ver a volta dos Guardiões da Galáxia aí, né? Pensei que você ia falar que era a nostalgia do pessoal esperando um novo especial de Natal vindo de uma série de ficção científica. Então, falando nisso, né, vale ressaltar que essa ideia desse especial de Natal, eu sei que o Paulo, praticamente, quando se fala nisso, a primeira coisa que vem na cabeça dele é Doctor Who ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas a inspiração inicial para esse especial de Natal é o especial de Natal de Star Wars, que eu não sei se vocês já viram, né? Mas é uma coisa assim tão vexamosa para a história do Lucasfilm, que é aquela coisa muito rara de se assistir, de se encontrar por aí, né? Você tem que ir para um momento assim na internet muito escondido, procurar para ver se acha. Eu lembro de ter visto já, acho que vai fazer uns 10 anos, é bem tosquinho, né? Já começa assim pela maquiagem que colocaram o Mark Hamill, né? O Luke Skywalker, né? E aí, basicamente, gira em torno da família do Chewbacca, inventa uma versão de Dia da Vida que seria o equivalente ao Natal. Mas o que é curioso é que o que faz dele um especial é que ele junta música, junta live action, né, filme, e junta também animação, que seria a primeira vez que aparece o Boba Fett. E esse desenho do Boba Fett, pelo menos alguma coisa se salvou desse especial Natal, tá lá no Disney Mais pra você ver. A primeira vez que imaginaram o Boba Fett, quando o Boba Fett era pra ser um motherfucker, né, um badass. Eu só fiquei chateado com esse especial que... Não, na verdade, eu tenho certeza que foi o Fitch. Porque eu tenho certeza que o Gunn chegou... Não, eles vão falar Dia da Vida. Eles vão falar Dia da Vida porque não faz sentido Natal no espaço. Aí o cara... Não, não pode. Não vamos queimar nosso filme com a Lucasfilm. Dia da Vida, sim. Não, não pode. Ou Dia da Vida ou eu vou padecer. sem dia da vida. Eu vou poder ser, tchau. Então tem que agradecer ao Kevin Fish por ter mantido e batido o pé, né? Mas enfim, eu não sei se a experiência de vocês, vou até passar pra vocês falarem o que vocês acharam, se vocês viram esse especial do Star Wars, né? Mas a fórmula tá ali e a fórmula foi trazida pra esse especial do Guardiões da Galáxia, porque a gente, inclusive, começa com uma animação, né? A animação tem um desenho que ele tenta deixar o mais retrô possível. Muita gente vai questionar que a animação feia por aí vai, mas é completamente proposital isso. Eu acredito que seja, né? Inclusive, é uma animação, assim, que eu... A coisa que eu mais me lembro daquele estilo, né? É o desenho que foi feito no... Pro primeiro... Não sei se vocês viram, né? O primeiro desenho do Senhor dos Anéis ou foi do Hobbit? Agora não me lembro agora o que eu vi agora. Mas foi um dos dois. Toscopia, o que você tá querendo. E era uma animação, assim, que era bem lenta. Você via quase quadro a quadro o movimento dos personagens. Era aquela coisa meio cuidadosa e tal, tentando fazer um certo realismo, assim, apesar de ser simplista. E também lembra um pouco a própria animação do Boba Fett, se vocês estiverem curiosos pra ver aí no Disney Plus, né? Mas eu achei bom, né, a ideia, de manter a ideia, inclusive por preservar o Yondu, porque o Yondu morreu no volume 2, então trazer o ator de volta pra fazer um flashback talvez desgastaria um pouco aquele impacto do que ficou. Da perda do Michael Hooker na história, né? E aqui não, o que ele volta como flashback, além de fazer uma referência ao especial Natal, é também manter um pouco aquela distância de você matar a saudade do personagem, ou seja, fica uma coisa muito distante ainda, e ao mesmo tempo refere-se a ele, né? A outra coisa também é porque o garoto que fazia o papel do Peter Quill quando era mais novo, ele agora já cresceu, né? Foi o primeiro filme em 2014 e 2016, já faz uns bons anos, ele não dá mais pra se passar com um garoto. Então o James Gunn até postou nas redes sociais uma foto dos bastidores, né? Porque apesar de ser um desenho, eles chegaram a fazer uma atuaçãozinha, né? Eles chamaram o Michael Hooker, chamaram um outro menino, colocaram o irmão dele, né? Porque rejuvenesceram também o irmão dele, e fizeram uma encenaçãozinha pro desenho se basear mais ou menos nessa atuação. Então, apesar de ser um desenho, chegaram até a filmar, encenar uma cena assim, relembrando isso. Mas, bom, enfim. Então, Felga, o que, que você achou aí desse formato aí do especial do Natal? A gente já tinha falado sobre o formato do Marvel Apresenta, né? Do Marvel Especial, que foi um acerto. Mas agora tem uma mistura totalmente nova, né? Vários elementos num só. Olha, eu não conheço o especial do Star Wars. Aliás, falam tanto que uma hora eu tenho que parar pra procurar e achar. Até achei que já tinha no Disney Plus, mas pelo jeito é um negócio tão assim tosco que... Proibido. Que é quase que deve ser proibido. Assim, deve ser só em determinados cantos. A Marajade e esse especial de Natal são duas coisas que o George Lucas proibiu e botou numa cláusula antes de vender pra Disney. Não pode ter. A Marajade foi o Quezada. Ele não pode ver nem ninguém que comece com MJ que seja ruiva. É, então. Cara, é assim, né? Eu até já comentei lá no nosso grupo, tal, de WhatsApp e tal. Ele é bacana, tal, porque ele é despretensioso, né? É uma história até, se a gente parar, meio boba, tal, mas como todo especial de Natal, né? Como, aliás, filmes de Natais, filmes dessa época são, né? De maneira geral, todos esses filmes, eles têm mais ou menos o mesmo plot. Muita música, muita coisa de emoção e tal. E no final, estando tudo certo, vamos dizer assim, né? Tudo se resolvendo de alguma maneira, né? Mas a forma como ele começa, né? Trazendo fazendo essa animação e tal, é bem interessante. Porque, como você falou, né, Cover? É uma forma interessante de flashback. Inclusive, até pareceu assim, que não foi a primeira vez, cara, que eu lembro nos Guardiões da Galáxia usando essa animação. Pra mim, pareceu até algo que já foi usado outras vezes, mas de fato, acho que foi a primeira vez, né, dentro do da coisa, né. O outro tipo de animação que eles usaram no volume 2 foi pra fazer a história do Ego, né. Onde tinha aquela montagem ali, mas é um outro tipo de animação também, era quase uma massinha de modelar ali, né. Mas tu tá tendo essa impressão por causa dos orifes. Pode ser isso mesmo. Porque de alguma forma a animação lá me fez lembrar algum dos capítulos do Orif, né? E é interessante, essa, vamos dizer assim, assim, algo que foi trabalhado bastante, né, no Guardiões Volume 2, que é a paternidade, né, do Yondu com Peter Quill, né? Vamos dizer assim, isso foi meio que quase que um resgate daquilo aquilo que a gente viu lá em Guardiões, né? E de certa forma, a coisa mais ou menos segue aquele padrão, né? Mostrar o Yondu todo áspero, todo... que Natal, caramba, não sei o que e tal. Aí no final, ele é todo... Aí depois o coração mole lá dele vai lá e faz completamente diferente e tal. Inclusive até tem uma referência, né? Você começa com uma animação e praticamente termina o especial com uma outra, né? Que inclusive mostra algumas coisas que até são importantes pro Peter Quill, né? É, no fim, eu acho que esse especial de Natal serviu pra pontuar algumas coisas que talvez o James Gunn quisesse colocar no volume 2, mas como tem que limitar o tempo, né? É, ele acabou reservando na expectativa, ainda bem que ele voltou pra Disney, mas na expectativa de poder entregar isso mais tarde, e estabelecer algumas coisas assim no mitos dos Guardiões, que a gente supunha, né? E algumas coisas até é engraçado, mas chegou a ter um desenho animado dos Guardiões da Galáxia inspirado no do filme, né? E realmente algumas coisas são realmente parecidas, né? Eles puxaram disso. Inclusive, quando fizeram uma recapitulação numa revista dos quadrinhos de Peter Quill, já puxando pra aí o que a gente sabe do final, né? Da parte final da animação, a origem lá dos blasters do Peter Quill também meio que... Os quadrinhos meio que anteciparam que seria um presente aí também, né? É, Coveiro, só contextualizando, isso aí que tu falou, o negócio da Mantis ser irmã do Quill é uma cena deletada do 2 mesmo. Sim, inclusive deu um problema grande, né? Porque quando saiu os Avantes, né? Que é aqueles episódios de recapitulação, eles colocaram essa cena deletada lá que ninguém tinha visto antes, como se tivesse sido integral, né? E aí eu pensei, mas eu não lembro que isso teve, né? Que foi ela contando o segredo para o Drax, né? Então eu acho que daqui a pouco vão liberar de vez, já que todo mundo já viu esse especial, para encaixar como se fosse canon, né? Essa cena. Teoricamente dá pra encaixar como canon, porque o Drax sabia. Sim. E ela deixa bem claro isso. Exatamente. Só não apareceu no filme, né? Mas eles cortaram, né? É, sempre foi canônica no coração do... Podia acrescentar agora, né? No filme, né? Podiam voltar e fazer uma edição aí pra acrescentar, né? Que agora também não... João, e aí? O que é que você achou aí do formato? A gente já tinha falado sobre Marvel Especial, mas agora esse formatão aí diferente, misturando tudo. Cara, no formato James Gunn mais possível, achei muito bom. É legal porque, como o Felga falou, é uma coisa despretensiosa, ele é mais achado, ele é mais achado. Então ele tem uma importância menor, né? A gente tem ali o ponto que já falaram já, sobre a paternidade do Ego ser tanto pai da Mantis quanto do Quill. Mas, assim, no geral, você não precisa, não faz parte tão grande da parte da cronologia, você pode ou não ignorar. Enfim, eu achei que é uma coisa, assim, realmente pra te divertir, né? Pra ser engraçado. É aquele formato realmente Natal americano clichêzão, né? Tipo, tem aventura lá e no final todo mundo fica feliz, todo mundo aprende a lição, né? Faltou só os três fantasmas lá que sempre tem, né? O fantasma do presente, passado e futuro. Que é realmente aquele formato bem típico, e como os Guardiões eles são muito fortes na parte da comédia, e assim, pra mim, eu acho que é o que mais, o ponto mais alto da comédia dentro do MCU é o dos Guardiões, porque eles realmente, não sei, eu gosto do humor do James Gunn aqui dentro do estilo dos Guardiões, né, é mais que você falou, né, que o James Gunn voltou agora pra terminar os Guardiões, acho que depois ele sai, né, acho que vai finalmente pra DC, que agora vai capitanear lá, mas no geral, eu não sabia da referência ao Star Wars. Depois eu vou assistir porque eu fiquei curioso também. E eu também tive a mesma sensação do Felga sobre a questão da... Olha só, gente. É uma coisa que eu tenho pra proteger tanto o Felga quanto o João. Vocês vão assistir por sua conta e risco. Porque vocês... Eu tô avisando. Vai ver. Vocês estão com vontade de querer arrancar os seus próprios olhos. Sim. Cara, eu aceito assim, uma coisa muito ruim. Ó, eu vejo como eu gosto de ver, assim, coisas bem pesadas da internet, assim, pra depois me traumatizar pra não dormir de noite. Cara... Sabe aquele meme que você assiste só pra você ficar passando pros outros e pra cascar o bico? Talvez, não sei, vai que... Eu e o Felga, a gente chama isso de tão custa de que a gente teve que compartilhar. É quase isso, eu vou assistir pra depois compartilhar. Mas que você vai assistir, você não pode piorar. Aí você continua insistentemente até o final e aí, enfim, você vira outra pessoa, muda assim. Mas é tão ruim quanto era do quarteto lá dos anos 90, ou não? Tipo... É pior, muito pior. Nossa. Não, muito pior, você não tem ideia. É uma vergonha alheia tremenda. E o James Gunn, inclusive, ele comenta que ele quis, e se desculpa com o Mark Hamill no mesmo tweet, né? Desculpa, Mark Hamill, mas assim, eu queria fazer uma coisa que nem um especial de Star Wars, só que do jeito certo. Porque não, aquilo é tudo que tem de errado, mas enfim. É, realmente pontual que o Fábio falou, porque eu tive a mesma sensação de que eu, a animação, ela me lembrava alguma coisa que eu já tinha assistido depois do empuxo do Arif, daquele segundo episódio, né? E eu acho que é mais isso, em relação ao formato, eu achei que bacana, achei que funcionou. Como eu falei, é uma coisa despretensiosa, mas não é necessariamente obrigatório de você assistir ali. Paulo, quer completar alguma coisa? Eu já comentei, deixa eu ver aqui. Não, se eu comentei no especial anterior que... Os dois foram as únicas coisas que realmente prestaram 100% da fase 4, que mostra que a Marvel deveria investir mais nesse formato e menos em filmes de curta de duração, que eles quebram em 6 episódios. A gente tem que correr tudo no último episódio, porque fica enrolando durante 4 episódios. Aí ressalto que você gostou de Mulher Hulk. Ah, mas Mulher Hulk, porque Mulher Hulk foi completamente diferente. Cada episódio era autocontido e tinha uma trama que intercalava tudo. E, assim, era um negócio que eles podiam... simplesmente eles pegaram o melhor dos dois formatos, que é o primeiro, que é essa brevidade. Você também não tem que fazer 23, 24 episódios que viram um novelão filler, como, assim, acontece na CW. E nem uma história corrida que você vê que os caras tiveram que encher linguiça. Assim, Mulher Hulk foi... Tanto é melhor que se tu for olhar... Tanto Andor pra Star Wars quanto o Demolidor vão seguir o formato da Mulher Hulk. E aí o especial de Natal, a gente vai ter também uma grande serventia que é meio que situar a pessoa que, digamos assim, que vê esse especial de Natal, o que que realmente aconteceu com os Guardiões da Galáxia depois de Ultimato, já que o James Gunn nunca se interessou de contar a história do Thor, né? E graças a Deus houve uma inversão aí de posição das coisas do Taika Waititi, digamos assim, despachar o Thor da equipe dos Guardiões da Galáxia, né? Foi um presente, entre aspas, deixado pelos irmãos Russo no final do Ultimato, né? E que nós espectadores, íamos ficar com um ponto de interrogação, porque isso não seria trabalhado se não tivesse tido essa troca aí de posição, né? E aí, esse é o momento que a gente quer, essa situação, assim, atual, e te prepara pro volume 3, praticamente pra contar a história que deve ser contada, né? Então... Algumas coisas que o James Gunn já, em entrevista, colocou é que ele queria já, digamos assim, evitar muitas explicações e introduções no filme que vem aí em maio, né, do próximo ano, e já estabelecer aqui. Então, três coisas que ele já quer que você esteja consciente, né? Uma que, como mostra aí, eles estão usando lugar nenhum, né, que é Nowhere, né, aquela cabeça do Celestial, como uma base de operações, né? Ou como uma nova morada. Se você pegar o que aconteceu desde Guerra Infinita, aquele lugar foi destroçado. A gente não sabia o fim que tinha acontecido com o colecionador, né? Pelo que conta aqui nesse especial, eles compraram lugar nenhum do colecionador, né? Não, entre detalhes, James Gunn é uma pessoa que também não quer muitas explicações. Ele apenas quer que a história ande, né? Não precisa explicar como eles conseguiram dinheiro, porque o colecionador vendeu nem nada, né? Inclusive dá um fora nas pessoas que querem ser muito cri-cri com os detalhes, né? E aí a gente vê que eles estão ajudando as pessoas a montar, você vê que eles estão mexendo aqui e ali, tem uma fala da Nebulosa, que quando tá questionando essa história de fazer um Natal pro Peter Quill, ela fala, olha, mas a gente tem muita coisa pra fazer isso aqui. Quando a gente comprou esse local, a gente não sabia que ia dar tanto trabalho, a gente não tem como perder tempo com essas coisas. E aí, provavelmente, quando começar o volume 3, a gente já tem que ter mais ou menos um lugar nenhum mais estruturado. Assim a gente imagina, já que eles estão começando a remontar agora, né? Outra coisa é justamente o Cosmo, que é aquele Acosmo, né? Virou a cadelinha lá que a gente viu que estava como se fosse exposta, né, no Museu do Colecionador lá no primeiro volume. Ela se solta, né, quando tem aquela cena pós-crédito lá que aparece o Howard. E aquela, ela é uma mistura de Cosmo do quadrinho com o Doug, né, e com o Doug, eu falo aquele do Up Aventuras, né, e a cadelinha Laika, né. O James Gunn disse que mudou o sexo porque queria justamente fazer um paralelo com aquela cadelinha lá do que foi levada para o espaço. Então seria uma suposta segunda cadela, né? Em que mantém, como tem nos gibis, o poder de telecinesia dela. Mas, pelo que ouvi, a fala dela acontece através de um sensor, assim, do lado. Tanto que ela tá meio que com a voz, né? Daquela Maria Bakalova, uma coisa assim. A atriz que foi chamada. ela é meia digital, assim, né? E aí, outra coisa que eles quiseram estabelecer é a nova nave, né? O pessoal, por que uma nova nave? Não tava boa aquela última lá, a Benaltar, alguma coisa desse tipo? Eu não lembro ter sido destruída a Benaltar, né? Eu acho que não foi destruída. Mas, enfim, todo filme precisa de uma nave nova pra quê? Que é a Boeing, né? Pra vender, né? Depois de merchandising, então precisa vender mais produtos, toma... É fácil de responder, vamos lá. Você já apontou tudo isso. A gente assiste o filme do Thor, sabe que chegou uma hora que os guardiões tiveram assim, estavam no... Foda-se, a gente não aguenta mais o Thor. Aí eles pegaram aqueles sinais lá, a gente tá matando deuses por todos os lugares, a gente vai lá resgatar eles, Thor, pode confiar, fica aí. Foram e pegaram, a primeira coisa que eles fizeram pro Thor não procurar eles com a procurando a nave. Trocaram de nave. Aí depois foram lá esconder em lugar nenhum, porque eles vão achar, eles nunca vão pro lugar onde moraram dois inimigos deles, o colecionador e o Thanos. Então, eles estão... Não, ele tava por lá, os caras não vão... O Thor não vai parar e pensar... Eles não estão em lugar nenhum, né? Lá não foi onde o cara sequestrou a Gamora? Com certeza eles vão morar lá. É um excelente lugar pra ficar. Então, cara, tudo faz parte do plano, ó. Então, tudo é um plano pra se esconder do Thor. E a outra coisa é que a gente vê mais uma etapa de crescimento do Groot agora. Ele chamou de Groot... a tradução seria Swollen Groot. Seria Groot malhado, Groot bombado, né? O Groot de academia. O Groot saiu da jaula. Groot... Blur, né? E aí a gente vê outras coisas, a gente viu que o Kraglin também lá tá com um personagem agora, tem outros personagens assim, que aparecem ali de coadjuvantes, enfim. Provavelmente isso vai ser muito mais explorado quando tiver o volume 3, né? Mas quem viu, como eu te falei, como eu já falei antes, né, a animação que a Disney fez na Disney XD, né? Eles também já usavam o Lugar Nenhum como base principal, já tinha o Cosmo como um companheiro lá, tipo um guardião do Lugar Nenhum, assim como também já era dos quadrinhos, né? Então nada mais, nada menos que estão fazendo aí é meio que seguindo a fase Dan Abnett e Lane, né? Dos quadrinhos, né? Então o James Gunn é fã primordialmente dessa fase e tá mantendo, seguindo aí, né? João? Eu gostei da introdução, na verdade, do Cosmo, né? Ele, da Cosmo, no caso aqui, puxou uma coisa lá do outro filme e trouxe aqui pra... Não sei, acho que fez sentido, acho que juntou, já é esperado até, inclusive já tá confirmado pro Guardiões 3, né? Sobre Lugar Nenhum também, achei que ficou muito bacana, só que eu ia até questionar isso, tipo, em que momento do final de Thor até o início né, desse especial de Natal, como que eles chegaram lá, mas acho que a explicação do Paulo faz total sentido na minha cabeça. Ainda mais levando em conta como que eles se despediram ali no final de Thor, né? Em relação ao Groot, eu achei muito bizarro aquele formato dele bodybuilder lá, não sei, na minha opinião, ficou muito estranho. Mas ok, né, tipo, uma mudança ali, provavelmente no próximo filme vai ter uma nova etapa, uma nova roupagem ali, porque todo filme o Groot tem, né, fases diferentes. Mas que achei estranho. Em relação ao time em si, né, que vai construindo ali todo a dinâmica em si, agora que a gente tem um pouco mais de destaque pra Bunches, né, que até então nos outros filmes ela tinha ali, obviamente, seu espacinho ali, mas aqui eu acho que ela teve um pouco mais de espaço de tela, né, pra brilhar um pouco mais, que ficou até engraçado a dinâmica entre ela e o Drax, achei hilária, muito, muito boa, porque o Drax, ele ficou realmente aquele personagem mais bobalhão, né, acabaram mudando um pouquinho a personalidade dele do primeiro pro segundo filme, mas aqui, encaixando com a Mantis, acho que a dinâmica ficou muito fluida e muito engraçada. O Drax não mais tão bobalhão, como assim, cara? Não, eu digo, ele está mais bobalhão, entendeu, mas é que eu digo, no primeiro filme, quando você pega lá o Guardiões primeiro, ele tinha aquela ignorância. Mas não era que ele era bobalhão, ele era realmente ignorante em relação ao costume dos outros, né? Mas no segundo filme ele já tá mais bobalhão, e aqui eu acho que realmente encaixou muito com a Mantis, né? Aquele momento que ela fica estressada, tipo, para de ficar com ele atrás do boneco inflável lá, vamos atrás do Quill, não é isso que você quer. Então, tipo, aqui eu acho que encaixou bastante. A gente também tem a Nebulosa, acho que todas as falas da Nebulosa são muito boas, né? Ela com aquele mau humor, não sei. Tem até uma cena aí depois que ela tá lá dançando, cara, eu casco o bico porque ela não sei, ela é um contraste ali com o pessoal todo bobalhão, ela com aquele mau humor. O personagem do CM quer fazer um meme dançando agora, pelo visto, né? Eu também. Chamou a atenção a Nebulosa dançando ali. Cara, mas a Nebulosa também, assim, tipo, ela. No mínimo, ela, depois de 5 anos convivendo com o Rocket, no mínimo ela deve ter tido um pouco mais de tolerância a pessoas bobalhonas. Mas o Rocket é o mais cabeça ali, né? Ele é o ali. Mas aquele negócio, se ela tivesse entrado na turma logo de cara, ela teria matado uns 3. como ela ficou 5 anos só com o Rocket e não podia matar porque só tinha ele. Convenhamos, assim, eu até discuti com o Paulo, né? Assim, é aquela coisa, né? O James Gunn, ele tá tentando, assim, reencaixar os Guardiões que saíram do volume 2 pra o volume 3, quando várias pessoas pegaram aí. Desde os Vingadores com os irmãos russos até o Taika Waititi com o Thor. Mas, assim, ele tem que, digamos assim, apesar de ter ajudado a evoluir bastante a Gamora, o Peter Quill, de certa forma o Groot, todos os personagens ali, a Nebulosa, boa parte do mérito da evolução dela como ganhar um pouco de humanidade ou ganhar um pouco de heroísmo ou coisa desse tipo, ele deve aos irmãos russos que meio que formaram ali a relação, digamos assim, com os heróis, né, os restos dos heróis Marvel, durante Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, principalmente com Tony Stark ali, né? E que teve cenas assim que foram bem construídas, né, entre os dois personagens, assim, que ninguém esperaria que se fosse feita, né? Não, mas aquele negócio, cara, a Nebulosa, ela já tinha um histórico de ter que conviver numa nave com um super gênio muito excêntrico, então pra ela foi fácil. Então, a gente já até comentou, né, acho que foi o Paulo que falou, né, sobre a possibilidade de pequenos especiais, né, talvez até pequenas animações só com Lugar Nenhum, porque acho que seria... Ali é o lugar, vamos dizer assim, o Lugar Nenhum, perdão a redundância, o Lugar Nenhum é um lugar perfeito pra, vamos dizer assim, pequenas animações, pequenos especiais, né? Porque ali parece, um universo, é um micro-universo muito rico, né? E acho que assim, né? Era natural, né, que os Guardiões da Galáxia acabassem direcionando pra ali e tal. A gente já tem ali no especial, né? Vamos dizer assim, a preocupação de fazer um Natal pro Quill, né? E principalmente isso afeta bastante a Mantis e o Drax, né? A gente descobre que a Gamora, né, obviamente foi embora, né, isso não sei como é que vai ser trabalhado aí no próximo filme, os Guardiões da Galáxia, né, mas já mostra ali, vamos dizer assim, que a Gamora que veio do passado já não está mais nos Guardiões, né, e aí vai mostrando, né, essa interação, e parece que assim, o Quill meio que virou quase que o prefeito, né, de Lugar Nenhum, né, o cara que administra, né, toda aquela cidade, né, todo aquele espaço e tal, e aí tem aquela preocupação, né, vamos fazer um Natal e tal, aí eles têm a brilhante ideia, né, de ir atrás do maior herói da Terra, né, que é Kevin Bacon. Mas, cara, é bem interessante esse começo, tá? O Paulo pode não gostar muito das músicas, eu acho divertidaço a forma como as músicas entraram, tá? Aquela banda tocando lá, todo mundo pegando os instrumentos da Terra e mandando lá uma música natalina, pra variar. Aquela é uma banda de rock de verdade, né? Ou de 97, a gente conhece quase nada, mas o James Gunn era amigo da galera, maquiou eles todinho e mandou eles tocar lá. Inclusive, o James Gunn, junto com eles, montaram a música. E uma coisa curiosa é o seguinte, claro, eles tinham uma noção bem telefone sem fio do que era o Natal, né? Segundo o vocalista lá, ele tinha ouvido, eu acho que do Rock ouviu do Cosmo ouviu do Kraglin, ou seja, e o Kraglin ouviu do próprio Peter Quill, então era cada um colocando alguma, sempre uma pontinha a mais pra reinterpretar o que seria o Natal, né? É tanto que na primeira versão da música, que é a que toca no começo, o Papai Noel é visto como praticamente um ladrão, né? Que arrombava as casas da pessoa. Que se você pegar, acho que alguns escritos, né? Tem umas lendas antigas, né? Uns contos antigos seria. Tem lá uma certa semelhança mesmo. Semelhança, tá? Inclusive aquela coisa, né? Não é não trazer presente para as crianças, mas é realmente colocá-las num saco e jogar no rio, né? Eu queria saber que Natal esse o coveiro tem, que o Papai Noel dele não tem um lança-chamas. Pois é, né? E aí começou a misturar, exagerar. E assim, vale ressaltar que, assim, independente se você tá vendo dublado ou legendado, você vai ter uma reinterpretação diferente da canção, que eles mudam a letra, tá? O dublado, ele resolveu não botar legenda e dublar a letra nos dois momentos. E aí, tem algumas referências a desenhos animados, ou animações, ou aquelas de massa de modelar, de contos mais clássicos. E uma delas, lá pro finalzinho, ele faz um refrãozinho de um jeito deturpado da história daquele desenho do Rudolph, a Reina de Nariz Vermelho, que eu não sei se vocês que são mais novos viram, mas eu repetia muito na época de Natal pra mim, sempre via e adorava, né? Era uma arena que sinalizava, assim, era o farol do trenó do Papai Noel, né? E ninguém viu, pelo visto, essa animação, né? Não, eu lembro dessa animação, mas não vou lembrar com essa riqueza de detalhes. É, então, e aí no refrãozinho do original, e ele muda completamente quando dubla, tem uma referência aí, claro que ele imaginando a reina de outro jeito, né? Aí ele também imagina que o Papai Noel meio que tortura os duendes pra fazer os brinquedos, os duendes revidaram, então um negócio muito, muito deturpado mesmo, né? É, então, é o telefone sem fio que chegou, e aí, tipo, todo mundo querendo dar um Natal pro Peter Quill da maneira torta, né? Vamos dizer assim, né? Maneira meio que própria dos Guardiões. Que conte nos altos que nessa birra eu fico do lado dos elfos, porque nunca a gente... não tem nenhuma lenda de Papai Noel que fale sobre o Papai Noel pagar um salário para aqueles elfos. Trabalho o ano inteiro. Trabalho escravo. Trabalho escravo. É, ó, eles têm que se rebelar mesmo. Tem que esperar o Papai Noel dormir e ir lá. Cara, o pior que meu medo é que eu nem sabia o que seria o tema do especial nem nada. Mas a gente sabe que o Papai Noel é um personagem nos quadrinhos da Marvel, né? Ele é um tipo o Thor e por aí vai. Meu medo é que de repente aparecesse um Papai Noel de verdade, assim, alienígena, lá no meio do especial. Mas não foram pra essa linha, não, graças a Deus. Né? Talvez em outra oportunidade. Não, mas ia ser engraçado também, né? Ia ser engraçado. É, quem sabe em outro momento. Aí você ia dizer que Doctor Who e Power Rangers são canônicos no MCU porque os dois encontraram Papai Noel. Bom, e aí a gente tem então a missão aí, como vocês adiantaram, né? Do Drax e da Mantis, né? Que incoluiu lá ela, meio que sensibilizada por ser meia-irmã do Peter Quill, apesar dele não saber. E já tá vendo ele sofrido por conta da Gamora, do Natal ter sido estragado por ele pelo Yondu, né, segundo o Kraglin. Já tem um lance da figura do pai biológico dele já não ser uma pessoa boa. E ela decide, junto com o Drax, que vai lá na Terra sequestrar, né, o lendário Kevin Bacon. Cara, aí tem uma sequência de cenas, assim, que é o forte do especial, né, o principal, é o core, né. Que é a relação meio abobalhada entre os dois, né? Drax e Mantis, que são... eu não sei que... Assim, numa dupla, geralmente, tem sempre o bobão que faz a piada e o escada. Mas ali eu não sei quem é o bobão pior ali, né? Cada um tem sua inocência maluca lá e um vira a escada do outro. E a gente começa com uma cena naquele... geralmente tem as estreias da Marvel Studios lá, né? Aquele teatro chinês lá de Los Angeles e... Ele se confundindo com um monte de cosplay, né? Chegando a abraçar uma versão de Steve Rogers lá, que ele acharam que era. Eles não têm essa noção de que as pessoas, os dois, né? Podem se passar por outras pessoas, né? Eles até se indignam quando imaginam isso, né? Eles têm asco por atores, né? E aí tem cenas engraçadas, tem um easter egg da Hasbro ali, que eu mal conheci esse desenho, que era aquele GoBots, que é tipo uma versão do Transformers... Do mesmo jeito que a Suzy é pra Barbie, acho que o GoBots é pro Transformers, né? A versão genérica mais barata lá. Não, isso aí parece que foi criado num quadrinho da Marvel, por isso que ele pegou e colocou. Só que aí entra junto com aquele teu personagem favorito, Ron, personagens que estão no cânone do meio-meio, mas que não podem mais ser citados por direitos autorais. Que aí tá na Hasbro. O Gun pediu a eles aí o direito, né? O Gun, mas... não. É o que o Gun já tá. O Gun, ele tava tipo o Bendis, quando ele já tava na DC, aí começou a fazer um monte de merda naqueles arcos finais. Tipo, ele chegou no Me Processa. Não, eu vou botar. Tem GoBots no MCU, é canônico porque matou o primo do Drax e foda-se. Surtado, né? Tipo, a quebra de parede daquelas, né? Porque é o quadrinho que o cara, pra ter desfantasiado dele, deve ter lido o quadrinho. E realmente o personagem existe do lado de fora como um alien. Mas enfim, eles ganham dinheiro pra caramba ali, tiram foto e tal. A gente tem muita noção das coisas, não. Vou procurar o Kevin Bacon do jeito que dá pra procurar, né? Vale ressaltar que tem um monte de easter egg aí no meio. Tem pôster do Kingo, né? Fazendo uma referência a Eternos. Vão pra uma casa de noturna lá. Onde se embebedam, dançam, curtem a Terra de uma maneira engraçada pra caramba. Até que eles têm um insight lá, através de uma mulher, que ia pra achar a casa do Kevin Bacon, ficando naquela turnê de visitar a casa dos artistas, né? Que o pessoal geralmente faz naqueles ônibus de dois andares, lá nos Estados Unidos, né, em Los Angeles. E aí eles foram pra tudo quanto é lugar, fizeram um monte de referência ali a Esquadrão Suicida, né? Tem pelo menos dois atores ali que fizeram uma pontinha ali, né? E aí eles acham. Então tem aquela cena hilária que acho que a maioria das pessoas, que, mesmo que não tenha visto o especial, pelo menos no trailer mostra, né? Aquela perseguição maluca atrás do Kevin Bacon, que no final já se envolve com policiais de Los Angeles. E a gente vê amantes em ação como nunca, né? Acho que o James Gunn, na primeira vez que colocou ela no volume 2, ela não tinha experiência nenhuma de luta. Quando tive um pouquinho em Guerra Infinita, porque ela foi até fundamental ali no ataque contra o Thanos, né? E aí a gente vê aqui usando amantes como deveria, né? Ela escalando paredes assim, meio a inseto. Só faltou mesmo aquele ataque clássico dela de dar a cruzada de pernas na cabeça da pessoa pra sufocar, né? Mas quem sabe o James Gunn não usa. Eu sei que os irmãos Russo não perderam tempo de usar, né? Mas seria pra quem vê os quadrinhos, adora a personagem, seria uma boa referência, né? E o Drax também, né? Acho que o Drax, inclusive, por ser ator de Pro Wrestling, acho que até aproveitaram um pouco nesse pequeno momento de ação do ator, né? Mas fizeram um monte de piadas lá, aquela coisa como vocês falaram, dele tá querendo uns presentes meio bobões no meio, tá mais preocupado com o momento do que a missão, né? E aí finalmente consegue um presente de Natal, que é o Kevin Bacon, né? Paulo, quer falar alguma coisa aí sobre a dinâmica dessa dupla aí? Porque basicamente eles estão... Deu essa impressão, né? James Gunn resolveu focar neles dois porque talvez eles, mais uma vez, fiquem em segundo plano como ficaram nos outros filmes, né? Que o destaque acaba ficando com os outros mesmo, né? Tu acabou de explicar tudo. Pronto, é isso. Porque não, como o João falou, eles não tem muito o que ser desenvolvido. Eles são os alívio cômico da parada. Até no Guerra Infinita eles foram alívio cômico. Então, a chance deles foi aquele momento ali. Se tu for parar pra pensar, o arco do Drax acabou no primeiro filme. Acabou pela mão dos outros, né? Mano, acabou assim, tipo, o Ronan morreu lá e depois ele inventou, assim, tipo, não, tem que ir atrás do mandante do Ronan, uma coisa assim. Aí, assim, tipo, de uma hora pra outra ele esqueceu isso, nunca mais mencionou. Aí tanto é que ele nem sabia que era Thanos quando chegou no Guerra Infinita. Não, ele sabia, pô. Não, quis dizer no sentido de ele não tava naquela obsessão pelo Thanos como a Gamora tava. Pelga. É, aí depois, aí, né, começa aquela sequência de maiores absurdos. Que acho que aquela coisa do James Gunn resolveu, né, liberar toda aquela vontade de fazer absurdos que não podem fazer no cinema. Ele mandou ver nesse especial, cara. É engraçadíssimas as cenas, cara. Sabe? Vai desde a parte dos cosplay, né? O Drax querendo espancar lá o cosplay lá de GoBots. Passa por um bar, eles enchendo a cara, bebendo, não sei o quê. Aí termina na sarjeta, né? Que inclusive é a foto de... É o posto, né? É o posto, quando você clica lá pra escolher o programa pra assistir no Disney Plus, aparece essa foto, né? Eles dois na sarjeta, óculos escuro, cara. Óculos assim, meio caído assim, né? Caído, sabe? Amantes, né? Completamente atordoada e tal. Amantes ali usando ali os seus poderes assim, da forma mais, sabe como é que fala? Antiética possível, né? Vamos dizer assim, né? Me dá o mapa, faz isso, não sei o quê. Ela começou roubando, assim, pegando o mapa, depois ter todo o seu dinheiro. Nossa, estava absurdo ali. Não, me deu todo o seu dinheiro. Porque o James Gunn, ele não só aproveitou que tava assim, fora do cinema, mas ele também aproveitou que ele tá de aviso prévio. Já, o que o Kevin Feige vai poder fazer? Demitir ele, já tá demitido mesmo. Né, então, mas enfim. Aí depois vem pra sequência, cara, deles indo na casa do Kevin Bacon, cara. Aquilo lá é muito engraçado, cara. O Kevin Bacon desacreditando e tal. Aí a sequência que eles entram, tá, o Drax, que é um duende que fica inflado, né? E a Mantis, que é aquele com aquela barra de... Uma bengala colorida lá. Que é o curioso, né? Que o Drax, de repente, é aquele humor tão nonsense. O Drax fala assim, você é um homem doce, né? Uma coisa assim, mas não é um homem. Aí ele deixa a Mantis em dúvida. Eu acho que é isso, é uma forma. E aí eles discutindo. A parte que eles discutem, não, mas você não deixou o seu presente, por que eu tenho que deixar o meu? Você fala assim, eu não cuidei, você não cuidou. Aí parece uma implicância de menino pro Natal, né? Tipo, você não deu valor que você pegou. Ele fala lá, tipo, não, mas o que a gente veio fazer aqui? Pegar o homenzinho verde ou pegar o presente do Peter? Pegar o homenzinho verde. Aí sai correndo. É um negócio assim, completamente, né, muito não acertar. Aí depois do final vão lá, muitos poderes, né? Porque o Kevin Bacon tá completamente sabe, né? Acho que o mais engraçado é isso, né? Tipo, é o ator interpretando ele mesmo, cara. Isso aí é um barato. Aliás, né? Você percebeu que o James Gunn, ele criou um poder do nada pra Mantis quando ele foi fazendo o roteiro. Porque ele faz a piada do Drax. Não, eu vou te jogar aqui por esse portão aqui. Aí passam 5 minutos depois na perseguição, a Mantis saltando de um andar pro outro, como se fosse nada. É, então. Eu achei que era trampolim aquilo ali. Não, tinha umas cenas ali. Eu acho que deve ser referência a alguma coisa, alguma animação, algum desenho antigo e tal, pra poder incluir. Porque realmente, cara, não tem muito sentido, meu. Se ela conseguia fazer esse salto. Eu também cartunesco essa parte. Completamente. É. É absurdo, né? O nome do inseto é da Mantis em inglês, Mega Fanhoto, é? Não, Mantis é Mantis. É inglês também. Só que em português é louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Ah, então não tem a ver. Porque eu pensava que aqueles saltos que ela tava dando dentro da casa, da mansão, tinha alguma referência ao animal lá do nome dela, alguma coisa assim. Mas, não... mas louva-a-Deus também dá uns pulinhos, tá? Não se engane, não. Não, mas cara... Agora, o lance que eu acho é que, assim, finalmente, né? Porque a gente conhece dos quadrinhos pelo histórico dela. Mas quem subestimava amantes... Nos segundos, que foi uma questão de segundos, aquela luta com os policiais lá, você via como ela é uma personagem que pode vencer uma galera todinha. Porque junto agora o poder que ela tem, assim, de uma habilidade de luta, mas ao mesmo tempo bastou ela tocar em alguém e usar os poderes dela, dançou. Aí termina, né? Vê o carro lá, Elisa. Não, desculpa, a gente já tá indo embora. Mas ó, toma aqui um prêmio de consolação, estamos kits. Tá? Aí dá um negócio que ela tinha roubado do jardim. Eu acho que é dele, né? Pô, são os guardiões mais doidos que tem, né? Nossa, cara. Aí leva o Kevin Bacon lá pra nave espacial, né? Completamente chapado, né? Vamos dizer assim, né? Aí entra lá, ele começa assim a falar, não, mas como é que é? Você é um ator? Ele é um ator! E tipo, como assim? Começa a perguntar sobre os feitos dele, né? Primeiro ela usa os poderes dele pra dizer, bom, fica querendo ir com a gente, né? Mudou a vontade dele lá, né, pela influência do poder dela de empatia. Aí primeiro faz uma referência ao Footloose. E aí depois ele fala, se eu não me engano, parece que eu não sabia disso, mas faz uma referência a um filme de Sexta-feira 13 que o Kevin Bacon participou. Não foi isso? Foi, eu só não sei qual filme foi esse. Eu não sei qual foi o de Sexta-feira 13, vou fazer uma pesquisa rápida, eu não reconhecia essa ideia. Eu até achei que seria um Halloween, alguma coisa desse tipo, mas depois eu revi agora, ele disse que matou o Jason Voorhees, que é, Jason Voorhees é o Sexta-feira 13, com uma flash, uma coisa assim. Vou até fazer uma pesquisa aqui pra ver se não tô falando besteira. É, mas é o que ele fala mesmo, né? Mas tudo isso foi um ator, isso foi personagens. O primeiro, sim. 1980. Ah, tá. Foi ele era o quê? Um aluno da escola? Era um dos caras lá. Nossa. Ele morre. Então deve ser o primeiro mesmo, que é o primeiro, não me lembro quase nada, não sei da cena final. Né? É. Aí tem uma hora que ele solta lá, eu sou o Batman. É, então, que ela pede pra ser um Kevin Bacon heróico, né? E aí ele começa a atuar, diz, eu atuo e seja essa... Fico imaginando quando chega assim na edição, o Feige olhando pro Gunn, cara, isso aqui não pode, vão processar a gente. Aí o Gunn, não se preocupa, o Red da DC permitiu essa cena. Não, mas eu acho que se teve em Eternos, já era. É. Eternos usou umas três referências. Faz parte, né? É coisa da cultura pop, não tem jeito, né? Faz parte do jogo, velho. Cara, enfim, é uma sequência de absurdos, cara, que realmente... E assim, com vários detalhes, assim, vários easter eggs, coisas assim pra rever e ir pausando às vezes, né? Pra ir pegando e tal. É muito boa essa sequência. Aliás, que é, vamos dizer assim... Vai, é 60%, né, do especial, né? Sim, certamente. Eu acho que o foco era nesses dois. E aí eu digo assim, eu acho que é uma maneira dele dar desenvolvimento aos personagens. Que querendo ou não, como falou o Paulo, né? Eu acho que a Mantis teve a conclusão não, mas teve um upgrade no arco dela aqui, quando estabelece ela agora como meia-irmã do Peter Quill. E eu acho que chegou no auge do arco dela, pra o que a gente tem nos cinemas, né? Que não dá pra desenvolver muita coisa. Não sei se vão planejar transformar ela na Madonna Celestial no futuro, né? Cara, seria muito trágico pra ela se casar com aquele espadachim do Gavião Arqueiro. O espadachim da série. Mas, assim, casar com o clone do André Marx, né? É, do André Marx. André Max, não, pô, toda vez a gente chama de André Max, mas é o nome de outro ator. A gente confunde. André Gonçalves. André Gonçalves. A gente confundiu aquele podcast o tempo todinho. E era outro. Continua confundindo. A gente é nosso errado aqui. O James Gunn vai pedir uma semana de férias lá na DC pra gravar o especial de Natal do casamento da Mantis com o espadachim. Não, não. Espero que não. Mas, enfim. E aí faltou, e fora isso, do Drax, como falou o Paulo. Talvez, assim, eu tenha essa expectativa ainda, né? Que o Drax ainda tenha uma volta, assim, por cima no arco. Se por acaso, como eu tô chutando aqui, tá, gente? Dizerem que a filha dele não morreu. E aí aparecer ela no volume 3 como a Serpente da Lua, né? Vai que, né? Eu tenho essa expectativa ainda pra não ficar um personagem que acabou o tempo todo, como falou o Paulo... É só como um alívio cômico ali, né? Não teve nenhum desenvolvimento a mais. Mas, João, e aí? O que achou aí dessa grande parte desse especial aí com os dois, né? Não, é muito bom. Como eu falei, a dinâmica dos dois é excelente. É cômico do início ao fim, né? Você tem piada pra todo mundo, referência pra todo mundo, até referência ao God of War, né? O Kratos. Olha, tiramos fotos aqui com o cara do God of War. Mano, muito bom. Aí depois a piada lá, o Batman, né? Ah, meu nome é Batman. Ah, meu nome é Bruce Wayne. Quem é Bruce Wayne? É muito bom. E o melhor, porque isso funciona, porque eles são personagens realmente, né? Eles já são bobões fora dentro do planeta Terra, mas quando eles chegam no planeta Terra, eles são totalmente ignorantes da cultura, né? E aí quando você junta um com o outro, cara, é muito bom. É sensacional, como eu falei. E depois toda a construção, né? Eu ia tratar dessa cena que eu achei bizarra. Tipo, ela fala assim: ah, você consegue me jogar? Aí logo depois ela pula no 4 metros de altura ali, tá ligado? De graça. Mas é muito bom. Aí eles chegam, jogam lá no bar lá, então no bar LGBT do nada. Aí o cara começa até a dar em cima do Drax, no final a Mantis usando o poder dela da forma mais moral possível. Cara, a sequência é muito boa. Realmente o James Gunn ali soltou as asinhas e falou: vou fazer o que eu posso fazer. Talvez o prévio mesmo. Cara, eu mais gostei também que vocês falaram, né? A gente teve ali um vislumbre da Mantis, né? Porque nos quadrinhos até tem um maior desenvolvimento, porque é uma mídia totalmente diferente, né? E que não tem realmente muito espaço pra ela, mas aqui, no começo, né? A gente pode usar como desculpa, sei lá, no começo ela só usava o poder dela pra acalmar o ego, que nem ela falava, né? Aí, com esse tempo que ela ficou com os Guardiões, né? Durante todo esse tempo que ela passou com eles, ela foi, sei lá, se construindo, né? Desenvolvendo habilidade de combate e tal, e até que ela... Chegou ali no auge dos poderes dela, tipo, né, questão de empatia, né, ela pega pra todo mundo. Por mais que o Ego fosse um deus, né, um celestial lá, segundo o MCU, ela não sei, ela não tinha outras habilidades ali pra desenvolver. Talvez seja isso que aqui ela chegou realmente no auge ali do personagem, que eu acho que ficou muito bacana, muito legal. É, pois é. E aí, enfim, a gente tem essa chegada, digamos assim, em lugar nenhum, né, tem todo um momento, assim, bem tocante, né, que é pra chamar a atenção do Peter Quill. O Peter Quill tava meio solitário ali. E aí eles vão ligando as luzes, vão fazendo todo um cenário de Natal, fazendo neve artificial, as lâmpadas e os enfeites que eles trouxeram da Terra, né? Provavelmente usaram o Kevin Bacon pra pagar tudo, né? Mais uma vez a Mantis deve ter dado uma dívida daquela pra ele. E aí você vê até o tema da música, cara, é bem emocionante, sabe? Eu não sei se é essa, o Felga talvez saiba mais que eu, que tem uma da trilha sonora, a trilha sonora é muito legal, que é do Christmas Times, que é do, acho que é do Smashing Pumpkins. Eu não sei se é essa que toca, Felga, talvez você saiba, você me corrija aí depois. Que aí é aquela, that's Christmas Time, e é bem bonitinha assim a música, eles já chegam com um presente também gigante, o Peter Quill todo feliz, né, olhando carinhosamente, já foi a ideia do Drax e tal, não sei o quê. Aqui seu presente. E de repente o presente vai mexendo. E o Peter aqui fica assustado. Ao ponto que ele descobre que é o Kevin Bacon que tá lá dentro. Fica ensandecido porque aquilo foi tráfico humano. Se você olhar direitinho, ele até deve ter revisto o pesadelo do passado dele, né? Que ele foi também raptado da Terra e levado... E deve ter sofrido um monte de trauma naquela época que o Yondu carregou ele, né? Então ele se viu ali de várias maneiras, né? E aí tem aquele callback que fala que eles estão trazendo ali o Kevin Bacon, que é o herói lendário que sempre falaram, tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, cara, leva o Kevin Bacon embora, né? Depois de caçar ele, que ele saiu correndo que nem um louco depois que a Mantis tirou os poderes lá, né? Devia ter mostrado essa cena da Nebulosa caçando ele, né? Que a Nebulosa... pega ele e não mata, né? Porque ela já tava com a arma na mão pra pegar ele. Com a arma na mão, ela já tava falando, você não escapa de mim! Pois é. E aí a gente tem um momento lá que o Kraglin, ele meio que faz a voz do grilo falante lá pro Kevin Bacon antes de levar ele embora, né? Dizendo que pro Peter Quill, né? Ele sofreu muito no começo, ele tinha essa pequena imaginação de como é que o Kevin Bacon salvou a Terra, né? Salvou a Terra, não, salvou a cidade, né? Dançando. Não é bem assim o filme, mas enfim. E aí ele faz um paralelo do primeiro Guardiões da Galáxia, né? Que o Peter Quill salvou a galáxia com a dança, né? Pelo menos pra distrair o Ronan lá naquele filme. E aí o Kevin Bacon meio que fica sensibilizado. E aí a gente tem, digamos assim, uma volta do personagem pra cantar a música de uma versão mais correta. Com a banda lá local, né? Aí, como eu falo, também tem uma mudança na tradução também. Do dublado é de um jeito, até pra fazer a rima. O legendado é outro. E ele realmente vira dessa vez sem a influência da Mantis, né? O cara legal que o Peter Quill, digamos assim, se inspirou, né? Ele meio que incorpora aquela ideia de... vamos ensinar essa galera o que é o Natal mesmo. Já que ninguém naquele lugar lá tinha uma noção real, né? Então a música meio que transparece, meio que pela letra vai explicando pra eles, né? Pra quem for ver legendado, principalmente, vai ter essa noção melhor. E aí a gente vai ter um monte de easter eggs pequenininhos, né? Brincadeiras assim, de presentes, né? O tão esperado presente que o Rocket Raccoon sempre quis do braço do Bucky, né? E muita gente tá agora querendo levar ao pé da letra, né? Como é que a Nebulosa pegou o braço do Bucky? É o braço novo de Vibranium. E por que não tá mostrando isso? Como é que vai ser isso em Thunderbolts e tal? E o James Gunn já em resposta falou, problema do próximo que Thunderbolts. Agora é canônico, se vire. Ele falou mesmo assim no Twitter. Cara, né? Não, cara, fizeram isso com ele. Botaram o Thor nos Guardiões. E foda-se, aí ele... Agora eu vou ficar todo mundo. Pois é. Pode ter certeza que Guardiões ele vai mexer em todos os personagens, cara. Ele vai fazer aquele cena interlúdio assim. Ah, agora eu vou criar uma versão aqui de Novos Vingadores com a Mulher Hulk, a Miss Marvel e sei lá mais quem. Mas isso não bate na série. Foda-se. Vou dar DC. Pois é, eu acho que ele devolveu os presentes, né? Deu uma mexidinha lá. Mas também, como ele até deu a entender no Twitter dele, assim, isso é pra fazer uma piada pro especial. Você não vai levar literalmente ao pé da letra aquilo. Pode ser que a Marvel toque exatamente dizendo que o Bucky tem um novo braço e perdeu o outro. Pode ser que não, que ela ignore completamente isso, porque é uma piada, gente. Acima de tudo, é uma piada. Acho que ninguém parou e pensou que, tipo, não, talvez a Nebulosa tenha feito a amizade com a Okoi nesses 5 anos e pediu pra fazer uma réplica e pronto. Pois é. Enfim, e tem N motivos aí, mas assim, não é uma coisa que precisa explicar. A piada tá contida naquela ideia de que o Rocket sempre fez a piada de querer o braço do Bucky, né? Quer dizer, no primeiro volume, sempre tava roubando olho... pedaço de mão, enfim, por aí vai. E aí teve o callback lá pra essa piada lá no Guerra Infinita. E tem agora a devolução. Não é uma coisa que você precisa desenvolver. A piada tá ali, tá contida, você ri e acabou. Mas só uma coisa, depois eu ia até comentar, mas esse braço é o braço de Guerra Infinita? Ou é o braço de Guerra Infinita, é o pretinho lá com... Isso, porque ele ganhou outro, não ganhou? Ah, não, é o mesmo não, ainda. É o que ele ganhou. O outro foi destruído pelo Tony Stark. Mas aí, enfim, dentro dos presentes tem o Groot ganhou um Game Boy. Ele tinha um outro videogame mais antigo, ganhou o Game Boy. Provavelmente o Game Boy do próprio Peter Quill, né? Guardou e tá mantendo até hoje, já, sei lá. É a primeira versão no Game Boy, aquela. Do Game Boy. E aí, vai, enfim, cada um vai ganhando seus presentes lá. A Cosmo dá um rato morto lá Kegli. O Kegli, obrigado e tal. O Groot dá um monte de moldura. Moldura não, de esculturazinho dos momentos que foi, como se fosse um recap de todo o especial. Isso remonta também ao próprio curtas-metragens lá do Groot, se você lembrar que esse Groot gostava de fazer montagem, né? Essas coisas nos últimos episódios, né, Felga? Você deve ter visto aí, ele faz aquela montagem com a família deles, os Guardiões. Então esse Groot aí é mais criativo aí, mais ligado nas artes aí, né? Enfim. E aí a gente tem um encerramento legal, bonito assim, sabe, temático aí, e que dá a cereja final com o que seria o melhor presente que Peter Quill queria, que é a revelação de que a Mantis é a meia-irmã dele, né? Que ela tava com medo de ele ficar lembrando do Lego todas as que olhasse pra ela, mas ele reagiu muito bem, e aí tem aquela coisa bem... É pra ser um especial de Natal, né? Bem meigo, bonzinho, sem nenhuma trauma nem nada. É uma comemoração. Então, não precisou ter vilões, como algumas pessoas. Ah, vai ter uma história aí que não tem nem vilão. Eles. Não precisa, cara. É uma coisa divertida, é só uma celebração. E é um especial pra celebrar isso aí. Olha só, do ponto de vista da família do Kevin Bacon, por um bom tempo desse especial, a Mantis e o Drax eram os vilões. A esposa dele tava nem aí. Aí a esposa ligou pra ele e falou, Kira, aí ele vou só chegar atrasado. Vale ressaltar, né? Pra ver como o James Gunn tá chutando o balde. O celular tá pegando aqui, aí digo, e tem uma antena parabólica boa. Não, mas não, isso aí foi pra... Isso aí serviu também pra explicar o Mulher Hulk. É, pois é. Tá vendo? Mas Mulher Hulk, ele ainda tava ali perto, vai. Não, mas assim, tipo, o pessoal ainda ficou chiando. Ai, como tá pegando o sinal? Agora tá explicado, ó. Antena parabólica boa. Pega sinal de qualquer... galáxia. Agora o problema é a conta telefônica depois. Bom, João, e aí? Eu acho que foi no clima temático, como eu falei, né? Aquele tipo clichê natalino. Não que isso seja uma coisa ruim, tá? Mas é realmente é toda aquela construção que a gente já conhece, já padrão. Que é bacana, tipo, é bonito ver o Quill lá também. Mais que tenha aquela quebra, né? O Quill se maravilhando com as luzes, né, toda a iluminação. Até que tem a quebra que ele olha e fala, tipo, caramba, tem uma pessoa aqui dentro. E quando ele vê que é o Kevin Feige, o desespero dele. Né, assim, não. Oi? O Kevin Feige não, é o Bacon. Ah, perdão, é o Kevin Bacon, tô até confundindo aqui. Quando ele vê que é o Kevin Bacon lá, ele fica até assustado lá, mas assim, no geral, é bacana. Como eu falei, aquela construção dele, o Bacon, ele vê, ah, nossa, como os amigos dele foram tão longe pra entregar pra ele, né, um presente bacana, legal. Enfim, eu acho o clichêzão ali, mas que bem competente, sabe? Porque realmente conseguiu entregar a emoção ali no que tava sendo passado. Acho que foi, tem o porquê que ele tava ali. O braço do Bucky, como você falou, é uma piada, né? É coisa de que dois, três diálogos ali você consegue consertar, enfim, whatever, né? Não tem nem por que ser tão criticado assim, né? Cara, é uma piada, assim. Tem muita coisa desse especial aí que é uma chutada de balde e você apenas aceita. Sim, no geral, né? Como o Paulo falou, ele já fez isso com ele, vai fazer com o próximo. Mas não tem nem tanto peso, assim. É, mas o mais legal é a surpresa do Rock na hora que ele olha, né? Ele fica tipo, caramba, como assim? Aí ele olha pra cara dela e só fala assim, Feliz Natal. Mas no geral é muito bacana. E, enfim, aí também o conciliamento ali entre a Mantis e o Quill. Meio que já ficou meio que óbvio, né? Que os dois iam ficar... Não ia ter nenhuma desavença, né? Do gênero, né? Que ela tava desesperada, tava nervosa, né? De contar pra ele. Então, enfim, acho que aqui foi uma conclusão bem satisfatória, que nem você falou, não precisava ter nenhum super vilão, porque é uma aventura de Natal, aquele especial de Natal que você ligava a TV quando você era criança e assistia, sabe? Aqueles coisas de Natal seguido. É uma coisa, assim, que claramente eu conseguiria ver dentro do... Assim, da grade da televisão, sabe? Então, aqui eu acho que realmente foi bem competente. Essa parte, a sequência, né, do desligando os enfeites de Natal, colocando lá a neve artificial e tal, é quase que um clichê básico em 70, 80% dos filmes do gênero, né? Qualquer esses filmes de Natal, tá? Aliás, é aquela coisa. Tem um filão gigantesco só disso nos Estados Unidos, é incrível. Tem filme pra caramba, muito filme pra televisão, né? Vamos dizer assim, é um negócio... assim, rende muito, né? Quando chega essa época, então, é praticamente 24 horas por dia, determinados canais só passam isso mesmo, né? Muita gente não entende por que isso é tão importante lá. É que talvez pra gente, assim, que mora aqui no Brasil, não tenha, digamos assim, essa percepção de como as coisas mudam visualmente nessa época do ano lá. Depende, claro, da época do local dos Estados Unidos que você tá, tá? E assim, é uma coisa que já vem de outras épocas de europeias e por aí vai, onde muda o cenário, essa época do ano, para o digamos assim, quem trabalhava na área rural, acabava a plantação, se você estocou, você guardava, se tivesse criações de animais, você diminuía a quantidade, matava uma grande quantidade, diminuía para conseguir ver o que dava no celeiro, e você ficava muito mais tempo em casa, entendeu? E era uma coisa que era mais familiar. Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa se mantém, porque as escolas vão fechar por mais tempo, é o maior feriado, maiores férias que tem para crianças. É quando geralmente as famílias realmente tiram recesso ou param de trabalhar por um tempo, até porque dificulta a localização e por aí vai. Então, assim, eu até entendo porque algumas pessoas acham que é uma coisa que, sei lá, é mais comercial e por aí vai. Mas, assim, por eu estar convivendo agora, tenho uma afilhada lá, tenho uma família, eu entendo agora mais porque que essa dinâmica é tão privilegiada, assim, tão chamativa assim pra eles. Porque realmente é o momento que mais muda a rotina deles. E aí fica mais acolhedor, fica um negócio mais familiar, e aí se imbui desse espírito aí, entendeu? Pra gente talvez não faça muita diferença, porque não vai mudar muito no nosso dia a dia isso. Não, mas lá eles realmente, mesmo lugares mais, vamos dizer assim, que normalmente tem muito dessa tradição nos lugares tidos mais frios, né? Mas mesmo os lugares mais quentes, né? Flórida e tal, você percebe isso, né? Tem muito disso, né? Chega esse período que assim, passou o Dia das Bruxas, né? Entra no novembro, e já entra no ritmo de Thanksgiving, e aí depois já na sequência é Natal, e praticamente novembro e dezembro só gira em torno disso, né? Então é muito forte essa... essa tradição, e como você falou, isso não é uma coisa de agora, já é uma tradição que vem sendo formulada há muito tempo, esse jeito tal, de os feriados tal, enfim, né? E é o que eu falo, o ambiente te influencia isso, entendeu? Não é um negócio assim que aconteceu assim, vamos fazer porque vende mais ou por aí vai. Dá essa impressão muito aqui no Brasil, mas não é tanto assim lá fora. Mas tem um motivo pra ser. Não, tem lógica. Tem a parte comercial, claro, isso aí a gente não nega, mas tem a lógica de ser desse tal. É uma, como você falou, é uma tradição que já tá bastante arraigada, né? Mas enfim, aí você então, tem esse começo, aí você depois tem lá o Kevin Bacon... Né, desesperado, fugindo, a cena hilária da nebulosa, né, indo atrás dele, né, deve ter sido uma das cenas, sabe, podia ter realmente mostrado, tá, mas ali já tava, né, já tava estourando o tempo do especial, e a parte, né, do Kevin Bacon sendo convencido, né, pra coisa, é típico também de filme de Natal, acontece isso bastante, né, nesses filmes de Natal, essas situações absurdas, aí de repente a pessoa vai lá, resolve colaborar, né? Vale lembrar que o Kevin Bacon, ele é cantor também, né? Tem uma banda de rock também, então ele tava ali, provavelmente ele mesmo gravou e tal. Uma curiosidade, né? A gente fala-se muito da parte da dança e tal, mas em Footloose, a maior parte do filme, principalmente nas cenas mais complexas, foi um ator que fez a... foi um dublê que fez a... as cenas mais complexas, né? Isso aí é pouco falado, mas é engraçado. É falado, não, porque você salvou uma cidade, o Peter Cook salvou o universo, né? E tem toda essa sequência. É para ser um especial de Natal, né? E o James Gunn, no meio de toda aquela loucura, né? Cheio de piadas, easter eggs, o braço do Soldado Invernal é pra ser realmente uma piada ali e tal, depois dá-se um jeito como é que resolve a situação, enfim. Ali tudo tá cheio de vamos dizer assim, de várias referências e tal. Mas ele carrega todo um espírito, né, de um especial de Natal, de um filme de Natal, né? Então não tinha por que realmente ter grandes reviravoltas, grandes desgraças, tal, não sei o que, é pra ser isso mesmo. Ou seja, é um especial de Natal amalucado, né? Como também tem, né? Se a gente procurar aí, a gente pega alguns filmes, né? De época, tal, tem sempre alguns filmes assim. Mas ele carrega essa coisa de ser um especial de Natal. Ou seja, é uma aventura boba? É, são 40 minutos ali despretensão, mas são muito bem feitos e muito bem encaixados. E o roteiro também é afiado, sabe? Assim, uma coisa que a gente só vai ver depois de um tempo, né? Talvez revendo mais de uma vez, é como o James Gunn costura a história, né? Todo mundo sabe que James Gunn esconde um monte de easter eggs, tem a tal famosa ideia de que tem um easter egg desde Guardiões da Galáxia 1 que passou-se anos sem ninguém descobrir, e aí detalhezinhos de códigos e por aí vai, e com a linguagem lá que eles inventaram lá pra ser a linguagem lá de espacial deles. Aqui também, né? Se você vê, assim, quando você vai ver na segunda vez é que você percebe esse detalhe. Por exemplo, revi agora dublado recentemente, a essência do especial é contar, ensinar como é que é o Natal pra pessoas que não sabem o que é Natal, que são alienígenas e por aí vai. E aí quando você vai lá no momento que o Kevin Bacon tá na casa dele, ele tá vendo um episódio de televisão lá, alguma coisa desse tipo, e que tá o Papai Noel com alienígenas. Eu até vou procurar saber o que diabo é aquele seriado ou especial de Natal e por aí vai. Que deve ser uma coisa mais ou menos similar também, essa ideia. Então, às vezes, tem coisas que a gente não conhece da cultura pop ou não chegou pra gente alguns especiais ou alguns filmes mais antigos, e tá tudo meio que um rocambole, uma coisa dentro da outra, sabe? Então, assim, eu não tenho dúvidas nenhuma de que revendo uma segunda e terceira vezes, assim, a gente vai encontrar coisas que a gente não percebeu antes da primeira vez que assistiu ou da segunda. Porque é assim que é o roteiro do James Gunn, ele é muito afiado com isso. Tá, então, assim, a gente acho que já falou praticamente tudo aí. Como a gente sabe, né, o James Gunn é bem conhecido por sempre encaixar músicas bem legais nos trabalhos dele, pelo menos da Marvel, né? Então tem uma sequência muito boa aí de músicas. São músicas natalinas que não são as mais comuns, então me interessei bastante sobre elas. Fez uma música própria aí, onde o Kevin Bacon ajudou a gravar, né? Que é essa Eu Não Sei O Que É Natal, mas está na época de Natal atualmente, né? Ou Natal Chegou, como fala na tradução em português, né? E aí a gente tem essa forma de Marvel especial aí, como o Paulo falou desde o começo, né? Que a gente acredita que deva ser bastante usada. O único problema é que talvez seja caro de produzir para uma coisinha tão pequena que talvez não repercuta muito se não for uma série, vamos dizer assim. Talvez, por exemplo, o especial de Halloween, ele ocorreu lá naquele momento, mas a gente viu que não tinha muito merchandising ao redor dele. Foi meio que autocontido, quase você não viu, pelo menos até então, o lançamento de bonecos e por aí vai. Eu acho que ficou um negócio, foi mais um teste para Marvel. Já Guardiões da Galáxia, não. Eles já pegaram um filme que estava sendo produzido e colocaram meio que uma prequel para o volume 3. E a gente já viu que tem uns personagens mais conhecidos. A gente viu que já teve um merchandising mais ao redor. Claro que tá em época de Natal, então eles vão lançar mais bonecos, vão lançar efeitos natalinos temáticos com esses personagens e por aí vai. Mas assim, esse tipo de especial talvez sirva muito para eles começarem a pensar em fazer como se fosse uma coisa cross-media, mais do que as séries até, de enquanto estiver gravando um filme ou alguma coisa desse tipo, eles aproveitarem um pedaço daquele momento da gravação para fazer um especial da Disney sempre, e que aconteça antes, ou talvez depois, mas enfim, que leve ou que tenha uma conexão com os filmes que estejam lançando no cinema. Olha, por exemplo, eu lembro agora que o filme Homem-Aranha Longe de Casa, ele teve várias cenas que acabaram não entrando no filme, e pro Blu-ray, né, ou pro 4K, enfim, pra o que foi home video, né, eles juntaram isso, né, e fizeram como se fosse uma espécie de prequel, né, um short filme, um curta, que contou como é que foi o Peter Parker se preparando pra ir pra viagem que ele ia fazer, pra Europa, por aí vai, e procurando, né, qual seria o, digamos assim, o presente ideal para ele levar para Michelle Jones, né, para MJ. E aí tem toda uma historinha curtinha que acabou indo pro Blu-ray, né? E claro que foi muito curtinho, foi uma coisa que não dá 40 minutos, mas se você vê um exemplo disso, né? E que se fosse um pouquinho mais construído e pensado nisso para ser como se fosse uma cross-media, né, pra fazer propaganda até pro filme ser lançado antes, é uma fórmula interessante. Eu acho que esse curta se encaixa nisso, como também eu acho que o Guardiões da Galáxia é um exemplo pra isso, né? E pode ser usado mais pra frente. Poderia ter sido muito bem usado, talvez, o Thor, Amor e Trovão, porque a gente meio que se perdeu ali um pouco. Tem tanta coisa que foi apresentada, por exemplo, em Nova Asgard, né? Eu tinha comentado com o Paulo que isso poderia muito bem gerar um especial ali, fazendo algum... apresentando inicialmente como é que ficou a Nova Asgard, né? Nesse tempo aí, e desde o Ultimato, né? E que a gente mal conheceu, a gente tem uma ideia muito parca de como é que funciona aquilo ali. E para futuros filmes aí também, né? Então, eu acho que é um bom momento para a Marvel avaliar, em cima do sucesso desse especial aí, para aproveitar essa mídia aí que está sendo muito elogiada pelos críticos. E até o pessoal falando que talvez seja uma maneira até melhor de aproveitar do que as próprias séries da Disney+, né? Que às vezes fica com aquela coisa muito alongada, em vez de ser uma série picotada com episódios fechados, acaba tendo uma divisão mal feita, vamos dizer assim, do que seria um grande filme de 4 horas, né? Se a gente for somar tudo aí, os 6 episódios aí, né? 3 horas aí. Bom, então a gente vai encerrar por aqui, né? E eu já diria um Feliz Natal e um próspero Ano Novo aí, se esse fosse o nosso último podcast do ano. Mas a gente resolveu que vai ter mais um, já que adiantaram bem esse especial de festas aí. A gente tá lançando no começo de dezembro, então a gente vai ter mais um Inominata 66 pra fechar uma coisa que a gente tá devendo há muito tempo, que é a Era Hickman com os X-Men. Então aguarde que ainda tem mais um podcast ainda em dezembro aqui, ainda em 2002. Peraí, Coveiro. Tu não tinha dito que tu ia fechar no final do ano, não era terminar a saga do Nightwing depois que ele volta? Foi o que a gente combinou. Isso aí você espere, mas sei lá quanto tempo demorou isso. Uns 10 anos, Paulo. Uma nova votação do pessoal pra ver se... Sem você bolar a votação, né? Pra ver se vai acontecer, tá? Gente, o Coveiro tá até agora reclamando do TSE, querendo aqueles votos impressos do Twitter. Bom, pessoal, então até o próximo Inominata 66. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.